confio, aguarde. Júnior 1, Golf. Bom dia, Júnior, altímetro na 0,95, prossiga. Ah, obrigado pela palavra, por favor, por favor, para lá para o João, por causa do povo, não, não sabe. Sim, tinha ponte para mudança de regras, o Lima, Zulu, Golf. Vou falar, Golf. Alô, Golf, autorizado ali, manter pista 1-0. Juliette Alfa. Juliette Alfa, até com a decolagem, subi, mantém o 360, Rio Del. Para o 360, Juliette Alfa. Rio 407, com identificação do simultâneo de 2040, chega de bom. Golf, decolagem autorizada, pista na 0, vento no 20 graus, com 9 lances. Correio 2770, ponto de espera 0. Azul 2770, mantenha, ponto de espera. Mantenha. Tá. Ah, vou dar pra 1, posso voltar na casa. Beleza, Golf, plano modificado aos 3-4. Abandono final com curva esquerda, base pela direita no 7, reporte na final. Lima, Zulu, Golf. Curva na esquerda, base pela direita na falta autorizada, na falta da final. Golf. Tem o ponto de espera, Dr. Juliette, né? Conferro 2733 autorizado, táxi até o pátio de autoridade, reporte pista 1-0 livre. Azul 2770 autorizado alinhar e manter pista 1-0. Ali manter 1-0, azul 2770. Romeu Golf Vito decolado às 35, controle em 19-8, bom voo. É, olha só, eu tô vendo o Golf Vito. Quando possível pelo litoral, a 110 e com menos de 40 barras, já é fatal. Quando possível, seu estimado pouso na ilha. Ainda mais 30 metros, por exemplo, para morar na barra. Neste setor, pistão no 7 livre, pouso autorizado, vento no 20 graus, 08 nós. Exato, pois, senhor. Olá, aqui, para... vai fazer um ponto lá, depois volta para ficar o sobrevoo no... mais um peito dele, na cidade de Leste, que será por... Belo Dano. Sete. Setor de Salvador, está passando o meu Golf Vitor. O meu Golf Vitor. Contato rápido na decolagem, tudo mantém 090, telecone. Autorizado, só tem mantenimento de contato 90, sai da colagem, o meu Golf Vitor. Reponte para o Vitor. Azul 2770, decolagem autorizada, pista 10, vento 140 graus, 08 nós. Autorizado, pista 10, azul 2477. Tá morrendo, tá pode ficar a prova. Acho que o Golf Kilo, após a rolagem da TR das outras, anda nem manter a pista 1-0. Faz azul ali, é matando. Golf Kilo. Então, Juliette, tem a visual com o Charlie 402? Hotel Juliette Serra, após a passagem do Lima Zulu Golf, está autorizado ele a EMAT. Ali a Patango, frequência ali 12345, chamando o retorno ao Salvador. 770, decolado aos 38, controle 198, morro. 198, boa. Azul 770, contato na terra de decolagem, suba mantém o nível de voo 1, 60, saída coral. 60 coral, necessita para evitar informações, só dá presente com voar direito direto coral possível? É livre. Livre direito direto coral, obrigado. Degrau 08, não. Bosca, Golf Kilo. Veiculagem autorizada, pistola 0, vento no 4 graus, 9 nós. Muito bom dia, agora 648, ponto Saladão no 0, tá pronto? Eu 648, mantém o ponto de esfera. Mantém o ponto de cara, agora 648. Até o Juliette Serra decola aos 39, vertical de Itapuã, transfere 198, controle de Salvador, até a volta. Até a volta, Juliette Serra. Deixa para 2.000 pés, livraria CXC para 1.0, logo ajuste a Salvador 1.0, 1.6, informe Chambilé, não vou para o Eduardo. Gente, apesar de ser 2.000 pés, com 1.0, 1.6, utilizado ali a CXC para trás estabilizado, 2.4.3, 2.4.3, 2.4.3. Chega a Tchau, Alfa, chama o centro Recife, 2.5.1, alterna 2.6.0. 2.5.1, alterna 2.6.0, via Tchau, Alfa. Controle, muito bom dia, Papa Romeu, até o Juliette Serra, vertical do farol de Itapuã. Juliette Serra, ciente, acerto os pés, condições visuais, direto plataforma, família da PTR, Salvador. Toque cruzando 700 para 1.000 pés, direto Manati, até o Juliette Serra. Controle, até 398, tem indicação desse matando de 0.0, prisão chegando na área. 0.0, passo a... direto, passo. 0.0, 3.98. Passo, passo, passo. Contando, papatá, gosta, contando. Contato, retorno, decolagem, suba via, média para 1.0.0. E a 1, média para 0.0.0, gosta. Controle Azul 2777. Liga, 2777. Dirige a esquerda para evitar formações, seu Proa 200. Jet está livre. 0. A previsão de decolagem para o voo na 642? Mais um minuto, aeronave de pequeno porte decolou a frente com perfil conflitante. Está autorizado a linha IMAZ. Ok, a linha IMAZ, voo na 642. Cada resposta. 7 Trapizado? Trapizado. Eu te ofereço uma série, eu assisti na Torre Salvador em 1-8, desse mal assim. Olha a saída que o cara está fazendo. O cara inicialmente estava saindo na subida Lumo, afastando na radial 320, porém com as informações, o controle solicitou essa coordenação. Torre Salvador, boa tarde. Bom dia, o Azul 4207, estabilizado no final, na 1 milha do sistema. Azul 4207, sente tráfego, ainda não avistado, ajuste de altímetro 096, aguarde autorização de pouso. Forma 37 da Goa alinhado na pista 0, iniciando rolagem. Sente agora a utilização 4207. Número 648, decolagem autorizada, pista 0, vento na 20 graus, no 6 nós. Livre decolagem autorizada, agora 648. Livre Super Sente, salve 1900. Sente, salve para 1900, graças a Deus. Azul 407, tráfego avistado, pouso autorizado, pista 1-0, vento 1-0 graus, 1-. Livre pouso 4207, confirma o vento? Vento 1-0 graus com 1-7 nós. 7. 1-6-4-8, decolagem corrijo, decolado aos 4-6, controle em 0-8, bom voo. 0-8, bom voo, vou trabalhar só. Tarde, gol 1648, cruza 1300. 1648, contato radar da colégia, supra e mantém o nível de voo 350, saída da PUCA. PUCARU 350, gol 1648. No solo 47, libere direita na Eco 21, décimo 9. Eco 219. O controle de voo no 642? Possível. Precisa manter a polo a 045 por 40 milhas. Vai te mandar uma coisa. 37, voo no 642. Pois. Azul 2770, por mais quantas milhas deverá manter essa curva para evitar as informações? Para mais uma patroa 220, senhor, aproximadamente mais 10 milhas. Mais 50 milhas? Confirma? Pode ser, mais informação aqui para a sua direita. Certo. 408 pode voar duas, senhor? Certo, Índia. Tá, livre o sonamento, chame pronto, táxi, um HBH. Fatal, eu pedi para você da posição, se torna através do farol da barra. Mantenha 0170, Kent Space, na escuta do controle, eu tinha três salvadores na 06. Tchau, Alia Fatal. Busque ele quando possível ser estimado para barreiras. Confirmado que modulou foi o Oscar Esquilo? Que me chamado? 1525 copiado. Uma pista preta mais quantas milhas, senhor? Por aproximadamente mais 50 milhas. Aqui é uma camada de fumo que tem uma chuva de vez. Que está tudo em linha aqui na perto próximo do litoral, que tem que ser ligado a todos. Charge. Pelo 648 já realizou os desvios? Negativo, mas não faltam mais 6 feiras. Aí chamo a ligação para pós os desvios lá na proa de Maceió, agora no 648. 648 faz desvio, vão lá Maceió. Para Salvador. Sete possível com Salvador 05941. Sete Alapatano, fome no através do Parque do Sul de Alapatano. Fome não para pouso. Já é Alfa Tango. Autorizado via 35, reporte alinhado da capiteira 17, é aqui no índio. Autorizado. 5946, agora por novas instruções. Pelo 648, chama agora o centro de Recife em 2085, alterna 25, decimal 45. Pessoal, Recife, 2045, pode ser bom. Abelizou, até 3098, completa a aproximação LF, chama a torre Salvador em 1 no 8, decimal 9. 1895, vai chamar. Então, eu acho que a Bofilo já pode Ajuda 770, suba para o nível de voo 160, agora está 750 milhas para Salvador. O Leandro está sempre com seus desvios, serviço radar encerrando, e chamei o controle de Leandro, frequência 120, décima 1. Passou no externo, baixar trabalho. Certo, Índia, aguarde decolagem. 3198, ajuste altímetro 06, está visual com campo? Ainda negativo, está cruzando 1700. Vicente, continua a aproximação, reporte visual, tráfego ainda no estado, 3178. Portaria do externo, está 3198. Vitor. Fechado 63 milhas nordeste de Salvador, mantém o nível de voo 090, serviço radar encerrando, chama o controle Aracaju, frequência 120, decimal 3. Tchau, setembro, frequência livre no 2245. Tráfego avistado, pouso autorizado, pista na zero, vento 1,90 graus, 1,2 nós. Normativa autorizada, pouso na zero, para 3,98, é só de um pé. Ciente. Você era 5946, 2, 3, mantém o nível de voo 050. Excelente decolagem autorizada. Pista 197, vento 1,00 graus, 129. 3198 no solo 57, liberou pista na Eco, chame 219. 219, boa. Nesse de operação para o sequenciamento de tráfego, via direito para o 280, limite 01, 0 milhas na proa. Direito 280, limite 0 milhas. Salvador, bom dia, o papapapá, Sierra Quilíndia. Papapapá, Sierra Quilíndia. Seguiu a visual, número 10, corredora cheia, como se aveia do farol da barra. É, confirmar, por gentileza? Com meu pés em condições visuais, pelo corredor axé, forma através do farol da barra, Serra Quilíndia. Gente, mil pés, corredor axé, porta farol da barra, Serra Quilíndia, quando possível, direto para a barra. O presente está livre, direto para o Serra Novembro, Vitor Bravo. Direto, Serra Novembro, Vitor Bravo, a barra da estação. Obrigado, Serra Quilíndia. Se aquele ande suba e mantém o 085. Colheita 06 autorizado alinhar e decolar. Pistola 0, vento uma centena com 1 a 2 nós. A identificação desse mantânio de voo 050, por exemplo, chega na mar. Ponte 3740, suba e mantém, corrija, desse mantém inicialmente 060 na Polisac, 3740. Certo, ele ainda sube inicialmente ao 045. 045, agora o travesse parou, sei lá. Pede manter a escuta do controle subindo ao 045. Identificação de se manter ao nível de voo 070, autorizada a chegada Mare. Sete. Controle 19-8. Controle 19-8, tudo bem, né? Salvador, Olimpo 06. Chega. Decolou para SBR 204. Chat. Chega com forma autorizada 050. Olimpo 06. E já pode então sair da textura da aero e prosseguir para a área? Aguarde. Redução da velocidade para 2309. Petrolândia, informe e produzida. Pulado 4 com a velocidade. Mantenha sua velocidade até interceptar o locomotor. 7. Sete, quatro, zero, reduzindo velocidade 220, 9. 220, 7. Aqui quando cruzando o Z35. Força aérea 5941, sua estruturação para final do elétrico, pistão pistão 0, curva esquerda para 190, limite será localizador, outra para 2 mil pés, a última para Salvador, 90 ao metro. Olimpo 06, vou direto à área Netuno. Olimpo 06, direto à área Netuno. Sete, foi quanto livre, certo, ele vende. Área 5946, sua desvitoração para o sequenciamento de tráfego, curso de 8 para 2, 4 0, o limite serão 6 horas milhas na curva. Sete, 3740, desce para 3 mil pés, o altímetro em Salvador, 1096. 3 mil, 1096, 3740. 5975 da Rio, ponto 0010. E 5975, outro jogo lá em manter, pistão na zero. Ingresso ali e manter, 5975. 1095, 94 corrijo, decolado aos 3, ao 07, controle 098, bom voo. 098, boa. Oscar Golf Kilo, plano modificado a partir de agora, 1307, submantendo o voo 105, mantendo 100 regras de voo visuais. Confirma o teu estimado e pouso no 525. 7. Bravo, pátio 5, tá livre, chame pra parte. 1094. 1094. Contato na Ecológica, submatão no 370, sai da moda. Bravo, 370 na moda, o gol 1094. No 094, suba restrito ao nível de voo 350. Restrito ao 350 no 094. Terceira 5941 para o outro voo, esquerda para o 140, chama estabilizado. 140, chama estabilizado. No 739, desce para 4 mil pés, o time trem Salvador, 1016. 975, autorizado de colagem, pista 1-0, vento 1-0-0 graus, 1-2-1-3-1. Vai iniciar Rio, 5-9-7-5. 10-1-7-0-9. 70, 3740. Negativo, esse aí é Alfa 29, você também é final da 10. Agora é com 1059 lá no pit. Sim, 3740. Ô, patrulha 10 nas 4. Possível. Tem um corredor bom pra me passar aqui, se eu tomar proa de momo, pode ser? Proa de momo autorizado. A proa de momo restrita a 3-5. Chegando a transferência de comunicação. Esquilo, mantenha-se em regras de voo visuais, um nível de voo no 05, chame o centro Recife para informação de voo elétrico, em 2685, a alterna 2545. Você era 5941, chame agora a torre Salvador em 198 decimal 95. Chame a torre 198-95. T3740, desça para 2000 pés, o time trem Salvador 10 no meio, livre de essa sul para 10, informe estabilizado no localizador. 2000, 10 no meio, 3740. Voo 1739, redução de velocidade 200, não? 200, voo 1039. Visual com campo, certo estimado em 1000 pés. Vento 1000 graus, 139, ajuste altímetro 10, 1 no meio. Cara, 5-9-4-1-7, já contará visual. Unificação, desse mantém o nível de voo 050, chegar em Mari. Recida para 050, a Mari é o 30 por 24. 30. Grato, já está. 1-0-9-4, após Momo, voo posição Abuco. Momo, Abuco, 0-9-4. Controle Salvador, um bom dia, o Rio 5975, perfil da Momo. Rio 5975, contato radar André Colégio, submantendo o nível 270, sai da Momo. Saída Momo, 270, Rio 5975, contato radar. Rio 1739, desce para 3002, última trem Salvador, 1096. 3006. Pista 0, vento no 00 graus, 139. Comando 4 ondas de pouso. Comando 12, Liga Bravo, na parte de pronto, ataque direto a tiro confete. Opa, Romeu, hotel de Leite Serra, controle. CSN0169, transponder, manter as regras de voo visuais. Informe e ingressar na CT, Salvador. Sete. Estabilizou, 3740. É 3740, complete a aproximação e assiste na torre Salvador em 198, desse manual 5. 2195. Motor Salvador, bom dia, gol 264, informação agulha. Professora 5946, curva à esquerda para o 150, aguarde para interceptar o localizador. Pela 150, aguarde para interceptar o localizador. Você para 4.000 pés, 5946. 4.000 pés, 5.000 pés. O 1094, chame Recife em 2685, alternador 545. 2685, 245, tá. Possível, agora mesmo. Então, a gente vai passar quantas milhas, Salvador? 60 milhas. 60 milhas? Gente, escuta permanente do controle, ela é 06. A primeira milha é boa, 39, desce até 2000 pés, livre LF, forma estabilizada no local de avião. 2000, repórter estabilizado no local de avião. Controle Salvador, bom dia, bom 864, informação Juliet, inscrito no 70. Você era 5946? Que escuta, Zulu de Bravo. Dadas condições meteorológicas presentes, o plano do senhor vai ter que ficar suspenso a autorização de visual especial, que até agora baixou um pouco mais, e o setor ali do Axé está prejudicado pela chuva. Gordo 864, informação Juliette. Plano 64, indicação de se manter o nível de voo 060, chegando na área. 060, identificou Mário, boa noite, 64, estamos por hoje, Mário, escritor de dia da informação. Pode. Azul 402, essa identificação, desça e mantenha a nível de voo 070 a chegada Mare. 070, chegada Mare, se possível, passe para a sua formação. Gente, eu gosto. Aérea 5946, Carota 2, Cida 060, chama estabilizado, isso para 2000. 060, isso para 2000. Aérea 060, isso para 2000. Estabilizado no localizador, voo 739. Caixa 39, complete aproximação LF, chama de Salvador, 198995. 2','//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 0739. Plano 3740, agora o estado, pouso autorizado, pistão a zero, vento 100 graus, 129. Autorizado, pouso 10, 3740, tá. 1739, bom dia, número 2, tráfego precede depois da TAM, curta o final da pista 1 a 0, ajuste de altímetro 1 a 0 no meio, teto estimado em 1000 pés, de 1800 pés com chuva na aproximação, pista seca. Reporte avistando, voo 1739. Vai estar avistando, voo 1739. Plano 3191, bom dia, mantenha o ponto de espera. Salvador, muito boa tarde, excelente, bom dia. Estacionamento 200, estacionamento 200090. Estacionamento 200, com identificação, desse mantenha o de voo 090, cruzeiro chega a armário, corrija. Contesta 102 desvios, aguarde por nova via orientação. Notifique, desse mantém a 090, 3 deixa ali na Mari, 6200. 090, identificou, autorizado a Mari, se possível, a polícia da voz está com o prédio. 7, aguardo para a voz 7, 6200. Aí, se possível, poderia reduzir, voz 7, mas eu trabalho com o prédio para você, e depois mais detalhes. Autorizado inicialmente o voz 4, aguardo para a redução, 6200. O senhor é 5946 estabilizado? Apenas. O senhor é 5946 estabilizado? Estabilizado. Agora, senhor Salvador, frequência 118 do sinal 95. 1864, redução de velocidade 2309. 239, boa noite, minha pai. Sr. Salvador, bom dia, Senarinha 255, informação quilo. Senarinha 255, lançamento de indicação, desse mantendo de voo 100, 30, chega no mar. Se for centena na mar, minha 255. 1162, vista para 2000 pés, última transformadora 1016, Lili Lessa com sul para 10, informe estabilizado ao localizador. ONO 162, autorizado 2016, eu poderia estabilizar via LF Jack Ray, ONO 162. Salve pro 06 na escuta. Agora, qual o seu tempo estimado de voo? Vou baixar de trás. Conselho 5946, VIP checado, continua a aproximação, guarde informação meteorológica. Guardando o Conselho 5946. Resumindo, já bravo. A torre copiou a sua informação, porém, tanto o setor de aproximação da pistola 0, tanto o setor de decolagem da pistola 7 está bastante prejudicado dada a névoa úmida da chuva, ok? Mantenha a escuta, aguardando mesmo, melhora. Matei o Júlio da Brava, então vai manter a escuta aguardando, muito grato. Chancela 5946, o teto estimado em 600 pés, visibilidade 6 mil metros, meia dúzia mil, ajuste altímetro na 0,6, chuva leve sobre campo, continua a aproximação, guarde a autorização de pouso. Contém a aproximação, ajuste na 0,6, por favor, continua a aproximação. Luna 739 no solo 2,0, liberou agora na Eco, chame solo 209, confirme a pista agora, tá molhado? Tá seca. Seca ainda, grato, 739 e 219. 209, pode ser. Tá 3191, somente minha informação, mais um tráfego em aproximação, pode ser outro zero. Tráfego 14 da Serra, a torre informa de condições meteorológicas em Salvador, 600 pés de teto, 6 km de visibilidade, chuva leve sobre o Rio de Cadarão. Ok, tá quente, nós já estamos aqui batendo 500 pés sobre o litoral. Vou informar através de situação sobre a próxima aqui. Ótimo. Azul 4082, redução de velocidade 2209. 2209, 402. Série 5946, visual. Com a 7 e com a 7. Pouso autorizado, pista 1-0, vento 1-0-0 graus, 1-0-9. Teste setor com curvas de apitério, acione 0-1-0-4-4 no transponder, aguarde por novas orientações. Autorizado a alinhar e manter pista 1-0. Serra, para enviar com o circuito de tráfego, chama agora pelo Salvador em 1-8, decimal 900. Rogério, Juliette Serra. Estabilizando de elétrico, 1-1-6-2. 1-1-6-2, completa a aproximação da UF, chama pelo Salvador em 1-8, decimal 900. 18-5, 1-1-6-2. 1-8-6-4, você para 2000 pés, livre do SXWAY, conforme estabilizado no localizador. 2.000 pés e o ILSXB pode estar estabilizado, ou nós levamos. Azul 4082, redução de velocidade 1809, descido para 3.000 pés, última tem a salvadora na 0,6. 1909, 3.000, na 0,6, 4082. Tranquilo, Índia. Mantenha assim, em condições visuais, ao nível de voo 035, com curvas pela esquerda no setor. Informo que a operação Salvador Instrumento, teto de 600 pés, visibilidade de 6 km, chuva leve sobre a vertical do aeródromo. Aguarde em virtude de 70 metros na terminal Salvador, mantém-se conforme orientado e aguarde para uma possível aproximação de instrumentos. Confirmando a aeronave, tripulação são homologados e habilitados de instrumentos. 7, mantenha a SICU. Esperando o setor, com cobertura pela esquerda, aguarde novas orientações. Topo, gol 1162. Reportarei, 1162. Informação adicional, helicóptero a 500 pés mantém a linha do litoral à sua direita, não interfere na sua aproximação. Grato. Oi, Salvador, do Patrão de Olinda Bravo, seja melhor, para começar. Mantém escutas, Olinda Bravo, aguarde. Mantém. Contra 091, decolado 225, controle 098, bom voo. 98, grato, bom trabalho. Torre A1 até o Julia Serra. Você ou o Julia Serra? Tá a 1 minuto da vertical para o Tapó. A possibilidade para pouso na cabeceira 35. Na cabeceira 35? Afirma, sou o Julia Serra. Ingresse na final do 35 e reporte na final visual com a pista. Informo que será um pouso parado na cabeceira, ok? Aeronave em aproximação da pista na zero. Afirma, senhor. Testa livre. Só um minuto, Juca 24. Juca 24, está em contato com o radar, está sendo posição conge, utilizando a chegada da porta, vendo a procura de porta, chame no IBL de fita. Deixa eu manter 040, Juca 24. Chama 255, redução de velocidade para 220. 220, 255. Fogão no 864, estabilizado no Edifício. Estima 0, vento 100 graus, 139. Elevou, fogão no 162. Temperatura é 198, decimal 95. 1895, voo no 864. Aí 402, disse para 2003, 2020, que foi trono 0, informe Chá 2 no lucro do avião. 2000, autorizado, Electric 3, azul, 4022. Tiraquilo Índia, contato radar 23 milhas oeste de Salvador, cruzando a radial 267. Tudo para 4000 pés, o altímetro em Salvador 1-0 no meio, a partir de agora a vetoração para o sequenciamento é Salvador, e o esquerdo para 0-1-0, limite serão 7 milhas na proa. Tráfego tipo helicóptero, em aproximação para a cabeceira auxiliar à sua direita, o tráfego realizará pouso parado, não interferirá na sua aproximação. Voo 1864. 1862 no solo 27, para a sua direita, Foxtrot 219. A levar a direita, 219, voo 1862. Hotel Juliette Serra, tráfego avistado, pouso pairado na cabeceira 35, autorizado, reporte controlado para o táxi, Hotel Juliette Serra. Informo o tráfego Boeing da Gol, agora a 3 milhas para o pouso na 90. Hotel Juliette Serra, para pouso pairado na cabeceira 35. É 200. Para 2000, sua managem estabilizando, 6200, é 1016. Sim, né? 1016. 1-0-1-6, a cena. 1-0-1-6, pouso autorizado, pista na 0, vento 1 centena, 1-0-9. Teve pouso, gol no 864. Oi, Leda. Gente, grato, Leda. 4082, bom dia, juiz de altímetro na 0, na 6. Operação instrumentos, vento estimado em 600 pés, visibilidade 6000, chuva leve sobre o campo, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso. Gente, 4082. Pensa para 2000 pés, que já dá 1-0-6, reporta o set... aguarde a autorização para o EGS. 2000, com a MNC6 aguardando, 6-3-5. Tiago Índia, número 4 na aproximação, informo que o novo limite na proa será o QD mais de 130 de Sintra. Para a aproximação da zero, tráfego da Azul, agora passando o centro. Afirmativo, alongando para pouso na 17. Sintra, projeto. Serra. Voo Legião 4, no solo 30, próximo à direita, taxiway Eco, chama o solo 219. Eco 219, obrigado. Reduzindo, resposta lá estabilizado, 6200. Aquilo Índia, complete, correção, curve a esquerda da proa 270, o limite será 5 milhas dessa proa. Chanel 6200, reduza para a velocidade de aproximação final. Reduzindo, 6200. Chanel 255, reduza para 1909 e seguirá tráfego da companhia na aproximação. Reduzindo, pode interceptar. Autorizado o final do procedimento, reposto estabilizado. Para. Luciano, Solos 31, libere Oscar, frequência livre estacionar, boa tarde. Vai 200, confirma estabilizado. Confirmo. Reta final, terminou no 8.995. 8.95. Centro 1191, chame centro Recife, frequência 1.25.1, alterno no 2.6.0. 2.5.1, alterno 2.6.0, boa. Vai 255, estabilizado. Tá, né? Chanel, 6200, passou externo. Chanel 6200, bom dia, juiz de altímetro 1-0-6, continua a aproximação, aguarde pista 1-0 livre, tráfego precede o embreado azul na curtíssima final. Informo operação instrumento, teto estimado em 700 pés, a visibilidade 6-12-1000, com chuva leve sobre o campo e a pista 1-0-28 livre, pista 1-0-28-5, reporte avistando 6200. Ciente das condições, vai reportar o estado, 6200.